E aí, galerinha do PWB, vocês devem estar estranhando esse comunicado postado no site agora. Mas depois de uns dias pensando e repensando, nosso amigo Pará chegou à conclusão que não vai mais acabar com o PWB. E ele conseguiu uma equipe aí, e vamos botar a fé que o site vai pra frente agora. Pará, fala alguma coisinha pros caras aí do PWB, grande favor. Então, galerinha do PWB, depois de um tempo eu ouvi que realmente o problema do PWB estava na equipe, que isso poderia ter sido reformulado de uma maneira mais correta. Eu estava meio que preocupado com as coisas, então eu acabei fechando o PWB. Só que agora eu estou voltando e com o site e temos uma equipe. Espero que ela faça jus à expectativa que eu tenho criado. Isso aí, agora eu vou dar aqui o nome da novos membros da equipe, certo? São eles: Guilherme Faraco, eu, Ramon, Victor Hugo, Luco Original, Douglas Ripley, Victor Rodrigues, Rodrigo Feijão, Juninho e Maria Clara. Esses vão ser membros ativos do site, porque eles verão postagem todos os dias deles aí. Agora os membros serão postados de vez em quando, ou esporadicamente serão Vitor Morrison, Thiago Schnell, Guilherme Souza e Lucas como falei? Sobótica, isso mesmo. Então, esse é o comunicado que eu vou deixar pra vocês aí. Tá bom, só acrescentando, eu havia esquecido, o PWB em parceria com o Virtude Wrestling, vai estar trazendo coberturas das indies. Com meu querido amigo Dave Richards, ou Arthur, ele vai publicar coberturas de indies no PWB, com vídeos, posters, informações e tudo mais. Então o PWB não tinha isso, vai ter agora. E em questão da liga e apostas, a gente por enquanto não vai ter, porque a gente não arranjou ninguém que queira fazer isso. É. Então se você se interessar, você diz nos comentários mesmo, deixa seu e-mail de contato e a gente vai entrar em contato com você. E outra coisa, o podcast também irá continuar, porém temos uma pequena mudança que foi feita. O nosso apresentador Luke Danielson não será mais o membro do podcast por alguns problemas e com isso, o Ramon vai se tornar o novo apresentador do podcast. Isso aí, essa pessoa que vou falar agora será o novo apresentador do podcast. E também a gente vai ter continuar a parceria com o jeffseries.com e a gente agora vai começar a trazer o show seriamente. E inclusive vamos trazer alguns downloads de indies. E vamos publicar tanto no PWB quanto no GF. Também quero agradecer aos parceiros Wrestling Informativo, Extreme Live Wrestling. E também um abraço especial ao Vitor Popst e ao Guilherme Dias, que são PWB Originals. E que nesse fim do PWB, que não era para ter sido, eles comentaram, deixaram um comentário lá. E então muito obrigado a todos que comentaram. Fiquei emocionado com os comentários, porque eu não esperava tanta reação. Mas podem ficar felizes, podem voltar a acompanhar. O PWB tá de volta e agora eu tenho quase certeza que é pra ficar. Isso aí. Então vocês viram que o PWB vai voltar com força total, com novos quadros, novos membros, novas parcerias e mais informações para vocês, é claro. Ah, e só terminando aqui, as minhas colunas também voltarão. Eu tinha parado devido à sobrecarga que estava por mim, eu estava só postando notícia, o pessoal tinha sumido. Na verdade, a gente nem tinha uma equipe, na verdade era a equipe do podcast, mas eu, o Henrique Moura e o Guilherme Souza. O Guilherme Souza que praticamente não postava e o Henrique Moura que saiu do blog. Como vocês já devem saber, por plágio. Isso mesmo. Então é só isso mesmo, galera. É só isso aí, quero mandar um abraço a todos aí que deram força pro Fraco quando ele decidiu fechar o site, a gente viu que as pessoas gostavam realmente do site. Então pensando nisso e correr atrás de uma equipe nova. Então aí a gente vai tentar. Vai tentar voltar com ela antes, vai voltar com certeza, a gente se vê no próximo podcast, né, galerinha? Abraço a todos e fui! Alô! People, yeah!